ਸੱਚੀ ਚੁੰਨੀ ਉਕਸ਼ਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤਿਗੇ ਗੁਰਬਟਾ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦੀਓ Fama, mulher, todo mundo corre atrás. Todo mundo quer ir nesse jogo, muita gente joga sujo. Passar pra trás pra se dar bem, contaminar o mundo. Lei da sobrevivência nesse caso predomina. Cuidado com a pedra, véi, a cocaína. Muita maldade aliada, trairagem. Maconha, crime, polícia atrás de vantagem. Aí, tem dinheiro honestamente, demora. Eu já vi a dignidade ir embora. As vagabundas na rua se oferecendo, mostrando a bunda gostosa, vai se vendendo. Virando a cabeça do cidadão, que só encontra problema pra dentro do portão. Dinheiro fácil da droga vira a cabeça do moleque, que começou nas antigas fumando um beck. Muita droga e falta de conselho, é a imagem que reflete nesse espelho. Dinheiro pra gastar com as putas na zona, pagar rodada pra rapaziada entrar na onda. Felicidade morreu, quem matou não fui eu. E na vingança mais um se fudeu. Dinheiro, ambição, pouca paciência. Atravessou meu caminho, estoura a violência. O maior come o menor, se aprende cedo. Essa lei é muito usada e não tem segredo. Por qualquer maluco e qualquer quebrada, é usada na selva e na madrugada. Então vê se me entende, preserva o teu valor. Lei da madrugada, reprisar o filme de terror. Vejo o futuro, resultado do passado. Escola sem livros, aluno reprovado. A droga que vem de lá é vendida aqui. Ajuda o meu povo a se destruir. Desde pequeno o moleque aprende a ser malandro. Futuro conhecido, o tempo tá passando. Nota alta na matéria do crime, foi convidado a jogar no time. Adversário, time da casa, inimigo. Toda a torcida contra ele tá fudido. Entra no campo da morte sem segurança. Faltou a sorte, assassinou a própria esperança. Não me pergunte o porquê, quem é o culpado. Vai ser à toa, tempo desperdiçado. Aprenda a viver, desvende a charada que é feita pra ti na madrugada. Maldade, inveja e diversão, droga, tentação, traição e ambição. Eu vi o desgosto no rosto de uma senhora. Na madrugada viu seu filho ir embora. Junto com a lágrima, a desilusão criou o filho e o perdeu para o mundo cão. Muita dona Maria ainda vai chorar. Filho matriculado, pronto pra eliminar. E no boletim, escrito com sangue, o nome da polícia ou de alguma gangue. Todo dia estudando sonhos e ganâncias. É, na redação resumo da ignorância. É inaceitável essa trajetória, optando pela alternativa ilusória. Queria que essa equação tivesse dado errado e que não fosse esse o resultado. Cheio de tristeza, revoltado e indignado. Escola sem livros, aluno reprovado. Aluno reprovado, as ruas, nosso laboratório deu errado. Já disseram que o sucesso é questão de oportunidade, véi. Nessa escola perde-se pra falsidade. Sabedoria de uma guerra silenciosa, no dia a dia, maliciosa e perigosa. Sem tu perceber, sem tu ver, o que tu não espera pode acontecer. Eu vi o que o craque fez por aí. Esse curso é muito procurado em Itajaí. Muitos se formaram, ganharam seu diploma. Uma overdose, uma estadia em coma. Aquele menor seguiu o caminho errado e a FEBEM foi seu destino traçado. Fazemos parte dessa escola, tentamos sobreviver. Tentamos não fazer nossa mãe sofrer. Passando muita prova, passando muito teste. Lutando contra a propagação da peste. O nível de reprovação é alto nessa escola. descaso, pobreza, violência e droga. Resumindo, tudo que vai e vem, quem planta, colhe, você sabe bem. Então plante o amor pra colher a paz, semeando a vida não vai ficar pra trás. Esse é o gabarito desse vestibular, pense duas vezes antes de assinalar. A alternativa que pode ser a errada e encontrada, estirada em qualquer quebrada. O resumo desse texto é ser consciente, o único gatilho pra puxar tua mente. Aprovação, sabedoria é embaçado, escola sem livros é difícil aprendizado.